sabe quanta tristeza cabe numa solidão. Eu sei que ela não pensa quanto a indiferença dói no coração. Quando estou tão triste assim, mas ela me condena, ela não tem pena, não tem dó de mim. Sou da linha de um porque assim eu sei que vou morrer de dor. Ela não sabe quanta tristeza cabe numa solidão. Eu sei que ela não pensa o que acontece quando estou tão triste assim. Mas ela me condena, ela não tem pena, não tem dó de quando estou tão triste assim, mas ela me condena, ela não tem pena, não tem dó de mim. Sou da linha de um banda, vou no babalá pra ela voltar pra mim, porque assim eu sei.